onda, ficou na onda, ficou na onda. Laia, laia, laia. Fecha os olhos e sinta. 2,30 metros. Toma, toma, tá aqui, ó. Pega, pega. Fecha os olhos e sinta. 2,30 metros. Toma, toma, tá aqui.